Morto de madruga, viva Colômbia Gold. O som é Don't Robin, curte a no coke. Várias Cardi B, transando na Kombi. Algumas tão com fome, são mortas por drones. Esses gole forte, é fazer o frico bobo. Red Hot, Chili Peppers, Pimpis. O maior passo da vida é tipo um DB. É meia lua, e voleio de goleiro no fim. Não pense no que dá pra acontecer, a vida é curta. Tem senhores que nunca entendem a vida adulta. Modo offline, corpos conectados. Futuro traçado, Wi-Fi desligado. Mas quem nunca combateu não tem cicatriz. E os maiores vacilos foi pequenos deslizes. Mas pra ter inimigos não precisa ir pra guerra. Basta só narrar o que nós pensa que dá terra. Na rua hoje eu tô de Kenner, tomando uma gelada e mandando pra mente. Hoje tá melhor do que antigamente, mas vários irmãozinhos tão privados da gente. Na rua hoje eu tô de Kenner, tomando uma gelada e mandando pra mente. Hoje tá melhor do que antigamente, mas vários irmãozinhos tão privados da gente. A visão do certo, de tanto passar eu fico cego. Hoje eu não nego, quem pagou de burro é muito esperto. Muitos querem ter sombra, mas poucos plantam árvore. Se o passado não morrer, o futuro não vai vir. Vida long neck, se escassez de back, Oscar pro moleque. Passa na biqueira e parte o Mac. Crime italiano, miliano, nunca põe a pano e sempre investe. É tipo rap com tonete no ouvido, pinto sete. Claro que no crime, claro que morreu. Tô morrendo as quedas de PQP. Cada livramento na verdade é Deus. Eu só tenho a agradecer, porque na rua hoje eu tô de Kenner, tomando uma gelada e mandando pra mente. Hoje tá melhor do que antigamente, mas vários irmãozinhos tão privados da gente. Na rua hoje eu tô de Kenner, tomando uma gelada e mandando pra mente. Hoje tá melhor do que antigamente, mas vários irmãozinhos tão privados da gente.